eu terei orgulho em ti. E eu terei orgulho em ti. E eu terei orgulho em ti. Dança parada ao sabor.

A Antena Web apresenta, através do seu canal 1 e via Rádio Senado, Encantos de Versos. Um espaço radiofónico onde durante 30 minutos vamos abordar alguns escritores, sobretudo poetas, e claro está, os seus poemas. Independentemente de ser poema ou prosa, o que interessa mesmo são as mensagens que transmitem, muitas delas convertidas em canções retratadas no próprio programa. Não perca Encantos de Versos, aos sábados a partir das 11h30 da manhã e até ao meio-dia, com Marluce Ribeiro, no Canal 1. Quase nem sequer te dói. É só um ligeiro ardor que não mata, mas que mói. É uma dor pequenina, quase como se não fosse. É como a tangerina, tem um sumo agridoce. De onde vem essa dor, se a causa não se vê? Se não é por desamor, então é uma dor de quê? Não exponhas essa dor, é preciosa, é só tua. Não a mostres, tem pudor, é um lado oculto da lua. Não é vício nem costume, deve ser inquietação. Não há nada que arrume dentro do teu coração. Talvez seja a dor de ser, só a sente quem a tem. Ou será a dor de ver, a dor de ir mais além? Certo é ser a dor de quem não se dá por satisfeito. Não a mates, guarda bem, guardada no fundo do peito. Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estala-me a veia em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito, à desfilada. Canta roxo e não canta, não me des penas. Cresce, gira, só cresce, entre açucenas. Afaga-me o corpo todo, se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Ai, como eu te amo. Ai, tão sossegada. Ai, beijo-te o corpo. Ai, Ciara, tão desejada. Como eu te quero.

aquelas férias em setembro, das rosas e dos beijos que eu te dei. Que eu tenho de ti, das noites quentes de verão, do vinho doce e da canção, dos sonhos que contigo eu vivi, dos sonhos que contigo eu vivi. Que contigo eu vivi. E se um dia a gente se encontrar, mesmo havendo muito para esperar, estando Roma tão distante, sei que não será diferente. E de novo se ouvirá cantar. Quando o coração chora dor, se recordar de um grande amor, e tantas vezes eu me lembro daquelas férias em setembro, do que eu fui para ti e tu para mim, do que eu fui para ti e tu para mim, do que eu fui para ti e tu para mim, do que eu fui para ti e tu para mim. Prestação.

suas feridas como ervas em molho na luz dos seus olhos. Silena apertar do campo seus olhos, nascerão abrolhos. Silena apertar do campo seus olhos, nascerão corações prende com graça inumana, de cada pestana uma alma lhe prende, amor se lhe rende, e posto anjo e olhos pasma nos seus olhos. Silena apertar do campo seus olhos, nascerão abrolhos. Silena apertar com seus olhos, nós seremos o Como a sensação da vida não vem, mas para de vir, vem. 1. Sem ter onde caí vivo, fui procurar abrigo nas frases estudadas do senhor doutor. Ai de mim, não era nada daquilo que eu queria. Ninguém se compreendia, ouvi que a coisa ia de mal a pior. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há pó nas entrelinhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, sei que queres ir para lá morar. Dar a direita, para a direita, para a direita. Quero ir. Andava eu sozinho a tremer de frio. Fui procurar calor e ternura nos braços de uma mulher. Mas esqueci-me de agradar também um pouco da canção. E a minha solidão não me largou da mão nem minuto sequer. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual.

China, Bangladesh ou Polinésia, o Chile ou Argentina, Coreia ou Indonésia, fornecem carne para canhão em primeira mão. Os senhores da guerra são pessoas respeitáveis, vão passar as férias em montanhas saudáveis. Os senhores da guerra são pessoas respeitáveis, vão passar as férias em montanhas saudáveis. Mergulham as cargas terras em piscinas de água quente, enquanto os seus mercenários matam muita gente. E cada nova guerra que conseguem fabricar será mais um mercado para morrer e para pagar. Até que o dia chegará em que a bomba arrebentará nas suas mãos e a guerra terminará. Que família tão unida, tão discreta e ordenada. Eram oito fora o gato, eram oito fora o gato, para não falar da criada e do patrão e da vizinha do lado. É crise da habitação, é crise da habitação, é preciso é ter cuidado. Desde a cava até ao sótão está tudo acumulado. Que família tão unida, que família tão unida, e é tão escasso o ordenado, muito escasso mas honesto. Para não falar da mobília, o que importa é o gasto, o que importa é o gasto e o abono de família. Em abono da verdade, eu que também sou inquilino, posso mesmo acrescentar que são coisas do destino ou da razão. Para o caso tanto faz, uma família tão unida só pode viver em paz. Nem que seja a paz comprada a preços fim de estação. O que é preciso é conservar, o que é preciso é conservar o calor da habitação. Foram os filhos trabalhar, porém as filhas não. Só servem para enfeitar, só servem para enfeitar os canteiros da solidão. Mas foi tudo descoberto entre a criada e o patrão. Estremeceu a paz do lar, estremeceu a paz do lar, são os caprichos da razão. Foi o pai envenenado pela mãe em alvoroço, e a vizinha do lado, e a vizinha do lado pôs uma corda no pescoço. A moral deste tango ninguém a deve esquecer. Compra morta prestações, compra morta prestações, e não se há de arrepender. E se for envenenado tem um mês de garantia, um calendário ilustrado, um calendário ilustrado e pilhas para a telefonia. Canal 1. Quem chama por mim? Sim, é por amor que eu me dou sem pensar a tua doce loucura de procurar a paixão. Ah, e quer sempre mais. Ah, e quer sempre mais. Mas tu nem sempre vens. Outra paixão, talvez. Esperar e entender, mas dói demais. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim outra vez. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim outra nos olhos, como quem chama por mim. Ah, e quer sempre mais. Ah, e quer sempre mais. Nem um sinal de ti. À noite perco-me por aí. Finjo amar pensando em ti, mas dói demais. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim outra vez. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim.

Vamos.